Você apareceu, os olhares se cruzaram, tudo aconteceu. Um coração em dúvida, mas a alma pediu. Um passo pra frente, eu fui pra onde o amor me conduziu. Amor, paz e felicidade na escolha certa, a nossa verdade. O puro coro brilha, a incerteza se foi. No abraço apertado, somos eu e você, só nós dois. Construímos um lar, cada toque é promessa, cada beijo é um lar. A vida é um livro que começamos a escrever, com páginas em branco, só nós pra preencher. Amor, paz e felicidade na escolha certa, a nossa verdade. O puro coro brilha, a incerteza se foi. No abraço apertado, somos eu e você, só nós dois. Parece incerto e veloz. Aqui dentro é calma, é luz, é só nós. Cada dia que passa, o amor só cresce mais. Com você ao meu lado, sei que tudo é capaz. Amor, paz e felicidade na escolha certa, a nossa verdade. O puro coro brilha, a incerteza se foi. No abraço apertado, somos eu e você, só nós dois. Amor, paz e felicidade na escolha certa, a nossa verdade. O futuro brilha, a incerteza se foi. No abraço apertado, somos eu e você, só nós dois. E se o amor é um risco, eu vou me arriscar. Te escolho todos os dias, não vou hesitar. Na dança da vida, juntos a sonhar. Com você ao meu lado, tudo vai se realizar. A felicidade é o ar. Amor, paz e felicidade na escolha certa, a nossa verdade. O puro coro brilha, a incerteza se foi. No abraço apertado, somos eu e você, só nós dois. Construímos um lar, cada toque é promessa, cada beijo é um lar. A vida é um livro que começamos a escrever, com páginas em branco, só nós pra preencher. Amor, paz e felicidade na escolha certa, a nossa verdade. O puro coro brilha, a incerteza se foi. No abraço apertado, somos eu e você, só nós dois.